772, prefeitura Coral, Mono Bravo. Avenida 772, Santa Maranda, Coral, Estrela, Coral, Mono Bravo, para o nível de 180. Via Coral, Mono Bravo, para 180, azul 2772. Obrigado, Rodrigo Conde. 关注的在上面。 3.000 já, obrigado. 080 graus, 109. Direto Elefa.

Os dois vezes direto lenda, você é só 320, azul 4299. Confirma a localidade que você está perseguindo. Gente, da manteiga 3. Não tem problema de voo visual, mas desse mais é utilizado por causa dessa porra lagoinha, visitando a área 3 de Vista Macari. Eu tenho uma valeira, mas queria passar. para o número 5. Confirme novamente a ideal para o destino. Não é possível, copiar o cuidado para o grado de esforço. Estamos aqui antes, decolou 47, chama o controle Salvador, 120 decimal 8. Controle 108, Oscar Mike Anche. 7299, chama o controle 27, 125 decimal 1, fazendo aqui 123 decimal 8. passando a 20ª milha. Papapá, mais controle. Estamos chamando. contato com a Bahia Decolagem, fica guiado 1 para o dia de voo 100. Guiado 1, não atendendo. É possível ter a conversa de sol aqui, tal de água, senhor? Vocês relatam a cancelência quando possível. Ok, atenderam, atenderam, aquela alterna lá. Thank you. 4 de 6 dias, chegada bom, sua altura Bruno 016. Alaska, aguardando transferência de comunicações. Isso é o Cuba Direito, aguardando transferência. Charlie McDell. Estamos com o número 3 na transmissão. Disso, em nenhum momento agora eu sei que eu tive esse contato com a Alaska, mas tem aonde é a base de manutenção. Isso com essa posição. A Papão Fria está cadida que tem condição nessa posição em relação a Salvador. Passando 50 milhas, você está vivo? 604, não tem o ponto de espera. Está passando o Romeu, é que você está com a direita na trilha, vamos fazer o zero. 3304, informação de tráfego. O informe de Montanchari, outra orelha do Sábado, que ele decolou da cabeceira 35 à sua esquerda. Curvou à direita, está na próxima perna do vento da pista 90, seguindo com rumo nordeste, pela linha litoral nordeste, Salvador, com destino de tráfego está 810, seguindo para 1.010. Então, na sua decolagem, fica atento a este tráfego. Autorizado a RMAC, correto. Está próximo atrás por aqui. Chama o controle de Salvador 120 decimal 8. É, o Chama Grado chamará 120 decimal 8. Oi, bom dia, Sibera 1982, ponto de Sibera 1, agora pronto. Sibera 1982, número 2, poder colar, mas tem o ponto de Sibera. Comandado 2. Grato, Charlie McDelta, vou direto com ponte, livre a sessão também para o Charlie McDelta. Aqui nós temos um ataque de 275. Vou passar na 075, muito grato, ótimo dia. Está passando o Romeu em forma de copo de processamento próximo à Duna, a 110 não tem segurança a nossa população. Direção para o seu pensamento, cobertura na prova 095. O Romeu 2 vai ser o limite Chama o controle 120, décima 8. 208, tá 3304, uma boa. 2, bom dia, Papa Romeu, Papa Antônio Romeu. Papa Romeu, Papa Antônio Romeu. Número 1 na sua expansão, forma 1437 da Federal, alinhando para decolar, mais aproximadamente 30 segundos. Aguarde a autorização de pouso. Qual a possibilidade de autorizar o cinema? Estamos cancelando, vai conseguir usar o 97, Papa Romeu. Papa Romeu, Papa Romeu, plano de voo, instrumentos cancelados, 1-4. Prossiga sob regras de voo visual. Estou autorizado por lado esquerda. Chame de base para sinal pela direita da pista.